preto, pobre, sem qualificação profissional. Sonhar em ser feliz neste país é mal. Barracos de madeira, ruas de lama. Meu universo em crise, elite montada na grana. Brasil 500, mudança zero. Das senzala pras favela, dos negreiros pros presídio. Mas eu não desisto, sou guerreiro, luto, eu insisto. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. A vida é mesmo assim, meio cabulosa. Mas quem sou eu pra questionar porque a cravo nas rosas? Não vim mudar o mundo e nem tampouco quero. Mas conquistar o meu espaço é tudo que eu espero. Ser um exemplo de luta e determinação pros que estão sempre ao meu lado, pros meus irmãos, guerreiros que nunca se intimidaram. Foram à luta, sonharam e com coragem alcançaram. Eu tenho fé, mas sei que é preciso lutar. Pois o espaço que eu preciso, o inimigo não dará. Cerra o punho e corre atrás. Não pare pelo caminho, não desista, não olhe pra trás. Pois o primeiro passo é sempre o mais importante. A primeira vitória estimula e adiante. Sei de onde venho e para onde vou. Sou guerreiro da favela, marcado pela dor. Irreversível, tipo avalanche. Guiado por Cristo, meu supremo comandante. Não vou temer, não vou cair. Com fé ao lado de Cristo, vou seguindo, eu vou até o fim. De onde vim, eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. De onde vim, eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Falta de amor, falta de afeto, falta de carinho, de sentimentos sinceros. Meu desabafo, me indignação com a vida. Olho pra todos os lados, tento contar uma saída, uma forma de mudar a situação. Não mais deixar me levar por este mundo cão. Tristeza pra minha mãe, dor de cabeça pro meu pai. Eles sempre me ajudaram, mas eu os deixei pra trás. Trouxe para o meu lar sofrimento e dor. Minha mãe foi internada por minha causa. Infartou, saí de casa e fui ganhar um mundão. Baladas, mulheradas, muita confusão. Olha só como é a vida. Hoje preso no fundo do poço, acho que não tem mais saída. Ó Senhor, por favor me mostre a saída. Em todos os meus sentimentos, várias feridas. Já não há mais sonho, sou escravo do vício. Eu mesmo sou meu inimigo. Mas sei que um dia tudo isso vai mudar. É preciso ter fé, é preciso sonhar, sonhar. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. De onde vim eu sei pra onde vou. Minha arma é somente o amor. Como mensageiro do Senhor, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí quem pensou que seria o fim se enganou. Deus nunca nos abandonou. Estamos de pé, estamos firmes na unção. É assim que é.